da positividade. Tamo junto. Sono a voar. Preciosidade, conforto, estabeleço. Reconheço o errado e nos acertos esclareço. Vivo sempre intenso, as trevas hoje esqueço. Um dia prevaleço, retiro o falso peso, enaltecendo sempre essa nossa pura essência. Muitos se cansaram, era apenas displicência, mas agora sinto é a pura realeza, que sempre eleva nos enchendo de proeza. Como sonho interminável, uma esperança a alcançar o inalcançável. Eu sigo competente nesse plano inacabado, onde a minha gente só provou o que é provado. Mas sou afortunado, divina fortuna, a mesma que situa é intensa como a rua, que sempre me cura, não sinto mais ternura. Voo ao encanto, busco a maior altura. Voo, voa cada vez mais alto, faço das nuvens o meu palco e canto. Sempre mais alto aos quatro cantos, meus sonhos. Defendo aos trancos e barrancos, barreiras atrapalhando a minha passada, mas passo, pois posso sonhar. Não dá nada, de nada adianta odiar minha morada, mas quero um teto de noite estrelada. Estrela, estrada, vou sempre além, de um lado pro outro, do lado do bem. Quem viver, verá que vive em si. Vivi eternamente enquanto pude existir. Chega aí, viver um mundo aqui de fora, perdido no espaço, perdendo a hora. E agora me diz como faz pra voltar. Não quero nem saber, me deixar viajar. Viajar, navegar com sua pipa no ar. Alcançar, avançar, ser criança é sonhar. Sem pensar em crescer, vou viver a cantar. E cantar pra viver, vivo a imaginar. A razão de viver, deixa a vida levar. Deixa o vento levar e o vento levou pra bem longe onde o mal nem passou. Sentir a benção que se espalha ao momento. Revela e irradia, esquece o tormento. Um novo elemento, fugindo do tempo. Tô sempre pra cima, quem sabe espareço. Não empobreço, vivo a ganhar. Pé no chão pra alcançar, mais avante projetar. Vai à tona pra mudar, basta tentar. E quando cê se perguntar, deixa eu voar.